André Cedês, o Naldi e Nicoana. Pedro Henrique, o Bob da Rocha. Aqui estou, na mesa de bar. Eu tô tentando superar alguém que eu perdi. Agora tô sozinho, o sofrimento tá em alta. Enquanto ela está com outro, eu meto a cara na cachaça. Tá difícil te esquecer, e é por isso que eu preciso beber. Vem aqui me atender. Enche o meu copo que eu quero beber. Enche o meu copo que eu quero beber. Ô garçom, vem aqui me atender. Enche o meu copo que eu quero beber. Enche o meu copo que eu quero beber. Tem alguém que eu preciso esquecer. E pra cantar comigo essa música, meu parceiro, meu irmão Josinho Ferreira. Chega, meu pivete. Deixa comigo, Pedro Henrique. Alô, garçom, enche o meu copo, papai. Agora tô sozinho, o sofrimento tá em alta. Enquanto ela tá com outro, eu meto a cara na cachaça. E tá difícil te esquecer, e é por isso que eu preciso beber. Garçom, vem aqui me atender. Enche o meu copo que eu quero beber. Enche o meu copo que eu quero beber. Garçom, vem aqui me atender. Enche o meu copo que eu quero beber. Enche o meu copo que eu quero beber. Tem alguém que eu preciso esquecer.